passarinhos às casas do beiradão. Passa o rio lentamente, corre a vida dessa gente pelas águas desse chão. Passa o rio lentamente, corre a vida dessa gente pelas águas desse chão. Não importa a palha sem formosura, as casas têm a pintura das cores do jardim. O que importa são as flores perfumadas, mesmo em lata enferrujada, minha casa é assim. O que importa são as flores perfumadas, mesmo em lata enferrujada, minha casa é assim. Lamparina clareando, iluminando a casa inteira. Na parede a padroeira, minha santa me clareia. Pela fé, acredito ser criança, e no céu da esperança vou brincando de sonhar. Meu brinquedo é a bola prateada de uma noite enluarada, me banhando. Lamparina clareando, iluminando a casa inteira. Na parede a padroeira, minha santa me clareia. Pela fé, acredito ser criança, e no céu da esperança vou brincando de sonhar. Meu brinquedo é a bola prateada de uma noite enluarada, me banhando de luar. Parecem ninhos de passarinho.